apocalipse e profecias, os tempos chegaram. Vamos tratar hoje, possivelmente em vários programas, sobre o dia escuro ocorrido na América. 1780, 19 de maio. Que Deus permitiu esse acontecimento para preparar a humanidade de ontem? Isso aconteceu em 1780, lá nos Estados Unidos da América, vai dar sobre o mundo inteiro, hein? E vocês veem que a probabilidade, a possibilidade cresce, porque o homem está poluindo a terra. E a natureza, quando se rebela, ela vem de repente, com sinais terríveis. Aí a camada de ozônio continua sendo ferida. As florestas destruídas. O ser humano prejudicado na respiração. Eu me lembro tanto da palavra do irmão Zaru. A 9 de dezembro de 1961, dizendo, ratificando, já disseram anteriormente, várias vezes, que viria uma época em que o ser humano não se poderia defender os males, das doenças, etc., se não do intermédio, pela ação do poder de Deus, de seus espíritos bons e pelo poder da água fluidificada. Aqui é um lançamento de Zaru no rádio e na televisão. É a imprensa que fala sobre a necessidade de todos confiarem na medicina de Deus. Nós fazemos da medicina dos homens, porque todos valemos dela para nos curar, mas se a medicina dos homens estiver aliada à medicina divina, então é uma coisa maravilhosa. Bom, vamos ver como é que a profecia vai se cumprir. E o sol escurecerá. Logo depois da aflição daqueles dias, e Jesus, no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 29, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Isso aconteceu, meus irmãos. A 19 de maio de 1780, o sol escureceu. E na noite seguinte, a lua não deu o seu resplendor. Muitas explicações os seres humanos podem dar para a causa desse fenômeno. Permanece, porém, o fato que o sinal apareceu quando chegou o tempo da profecia. E vai se repetir. Já ocorreu e voltará a ocorrer. Logo depois da aflição daqueles dias, naqueles dias depois daquela aflição, e a humanidade está caminhando de aflição para aflição. O que quer? O primeiro volume das Memórias da Academia Americana de Artes e Ciências, publicado em Boston em 1785, contém um trabalho intitulado Narração de uma Descomunal Escuridão nos Estados da Nova Inglaterra. A 19 de maio de 1780, pelo Dr. Samuel Williams, professor de matemática e filosofia na Universidade de Cambridge. Vocês sabem que o dia escuro, 19 de maio de 1780, assim chamado em virtude da notável escuridão daquele dia, estendendo-se sobre toda a Nova Inglaterra, o escurecimento começou pelas 10 horas da manhã e continuou até ao meio-dia da noite seguinte. Porém, com diferença de intensidade e duração em vários lugares, Até hoje não é conhecida a verdadeira causa deste notável fenômeno. É uma narração de uma descomunal escuridão nos Estados da Nova Inglaterra, Dr. Samuel Wills. Mas qual foi a extensão, o grau da escuridão no referido dia, a duração do fato? Vamos ouvir o Dr. Samuel Williams. Abrir aspas. A extensão desta escuridão foi muito notável. Pelos relatórios recebidos, parece ter se estendido por toda a Nova Inglaterra. A leste foi observada até Falmouth, Portland, estado do Maine. A oeste, ouvimos dizer ter atingido aos pontos mais remotos de Connecticut e Albany. Para o sul, foi observada em toda a costa. Ao norte, até onde se estendem os nossos territórios. Com respeito à sua duração, foi nesta localidade ao menos de 14 horas. Mas é provável que não fosse exatamente assim nas diferentes partes do país. A aparência e os efeitos foram de tal maneira a tornar a perspectiva extremamente sombria e melancólica. Acenderam-se velas nas casas. Os pássaros, depois de cantarem suas canções vespertinas, desapareceram em silêncio. As galinhas retiraram-se para os seus puleiros. Os galos cantavam de redor, como de madrugada. Não se podiam distinguir os objetos, senão a muita pequena distância. E tudo oferecia a aparência de tristeza da noite. Alguns explicavam a escuridão como sendo devida ao fumo das grandes queimadas de florestas. Olha só, vocês estão vendo aí, ó. Eles também andaram queimando muitas florestas. Não é só o Brasil. É tido como dilapidador da natureza, por isso, por aquilo. Agora eles queimando aqui, ó. Vamos lá. Naquela ocasião, alguns explicavam o fenômeno como sendo devido ao fumo das queimas de florestas. Outros, à extraordinária ascensão de vapores e pó atmosférico na primavera cálida que se seguiu à fusão das excessivas neves de inverno. As queimas de florestas, porém, não eram de ocorrência extraordinária naquelas regiões. E desde então, muitas primaveras têm visto se derreterem abundantes neves de inverno e subida de vapores. Não obstante, a 19 de maio de 1780, ainda continua, de um modo singular, nos anais dos tempos modernos, como o dia escuro. Conquanto os escritores e observadores discordassem quanto à natureza do manto tenebroso que se estendeu sobre a Nova Inglaterra naquele dia, foram unânimes em reconhecer o caráter extraordinário do evento. A estes fatos corresponde perfeitamente a declaração do dicionário. Não é conhecida a verdadeira causa deste fenômeno notável. Mas nós, os legionários da boa vontade de Deus, os homens de boa vontade, sabemos, e sabemos bem, que a profecia do Salvador da humanidade é esta. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. E quando chegou o tempo para isto acontecer? Vai repetir-se em maior escala. Como é que o pessoal ficou, hein? Na escuridão. Um correspondente da Gazeta, do jornal 29 de maio de 1780 de Boston, referiu observações feitas em Ipswich Hamlet, no estado de Massachusetts, por vários cavaleiros de cultura regular. E destaco isso aqui entre aspas. Vamos à narrativa. Pelas 11 horas, a escuridão era tamanha que reclamava nossa atenção e nos levou a fazer observações. Às 11h30, em uma sala com 3 janelas, tendo cada uma 24 vidros, estando abertas todas para o sudoeste, pessoa de boa vista ou de vista boa não podiam ler grandes caracteres impressos. Às 12 horas, estando ainda abertas as janelas, uma vela produziu uma sombra tão bem definida na parede que se poderiam traçar os perfis com tanta facilidade como se poderiam à noite. À 1 hora, o pequeno clarão que havia continuado até este momento, o oeste desvaneceu-se e as trevas ficaram maiores do que nunca. Almoçamos às 2, estando as janelas todas abertas e com 2 velas ardendo sobre a mesa. Mas em pleno dia, 2 horas da tarde, no momento da maior escuridão, algumas das galinhas foram aos polheiros. Os galos cantavam respondendo-se uns aos outros, como usualmente fazem à noite. As galinholas, que são noturnas, pipilavam, como fazem somente na escuridão maior. As rãs apareciam, imagina, durante o dia. Em suma, viu o aspecto de meia-noite ao meio-dia. Pelas 3 horas, aumentou a luz do oeste, o movimento das nuvens se tornou mais rápido, a cor destas mais distintas e acobreada do que antes. Apareceram rápidos lampejos ou coruscações não dissimilhantes à aurora boreal. Pelas 4h30, nosso grupo, que passara alegremente uma noite inesperada, dispersou-se. Este cavaleiro, estando agora em Salem, escreveu acerca da noite seguinte: talvez nunca tivesse havido maior escuridão desde que os filhos de Israel deixaram a casa da servidão. Estas densas trevas perduraram até mais ou menos 1 hora, não obstante a lua ter sido cheia mesmo na véspera. O Independent Chronicle de Boston, de 8 de junho, transcreveu do Massachusetts Spy o seguinte: durante todo o tempo, uma escuridão fastidiosa e triste sobrecarregou a face da natureza. Tampouco foi a escuridão daquela noite menos anormal e aterrorizadora do que a do dia. Apesar de haver quase lua cheia, não se discernia nenhum objeto, senão com o auxílio de luz artificial, que vista das casas vizinhas e outros lugares à distância, aparecia como que através de uma espécie de trevas do Egito, afigurando-se quase impermeáveis aos raios da luz. Este fenômeno estranho excitou os temores e apreensão de muita gente. Alguns consideraram-no como espantoso augúrio da ira do céu, declarada contra a terra. Outros, como imediato precursor do último dia, quando, como diz Jesus no Evangelho, o sol escurecerá e a lua não dará mais seu resplendor. Bom, paramos por aqui. E amanhã, eu creio, amanhã, no programa seguinte. Aqui tá, o assunto é bom mesmo, se vê. Nós terminaremos esse palpitante assunto, esse aviso que vem, que se vai repetir o fenômeno acerca do dia escuro que cobriu grande parte da América do Norte no século XVIII, mais precisamente em 1780. Tudo isso são alertamentos caridosos de Deus para o que se vai dar, que será tenebroso sobre toda a humanidade. Não porque Deus seja mau, não é não, mas é que dá a cada um, como diz Jesus, se dá a cada um de acordo com as suas próprias obras. A humanidade anda em escuridão, vai passar por dias de escuridão, que são um dos principais sinais da volta triunfal do Cristo à Terra. Bom, vamos em frente, porque Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.